40 Solo, Hotel Macau. Esquerda, pode para girar base, Hotel Macau. Macau. Delta. Sim, sim. É Borg do 43, qual a posição do 41? Posição 7. Pode iniciar no 43 e depois vai ingressar no 4 principal. Positivo, repartarei. Autorizado, centrei do coito, chame para a remetida, estou levantando. Claro. Dourado? É a bandeira. Ah, valeu, um abraço. Valeu. Dan 3179, subou 3810, também decimal 1, secundário 1335. Sente, na hora agora, centro recife, muito obrigado, bom dia, bom Ah, doutor Matango, 140 com 8. Oceano 6225, vetoração para sequenciamento, mantém presente pro limitado pelo lock. Mantendo o presente pro limitado pelo lock, 6225. Gol no 922, reduza para 2109. Já está com 350 nós, qual é a velocidade? Gol no 922, reduza a velocidade para 2109. 2509 no 922, é isso? 2109, gol no 922. Ok, agora eu entendi. 2109 no 922. Agora antes do 524. Vai. Gol no 434, estabilizado? Estabilizado, visual com 0. Gol no 434, complete aproximação, chave torre 1 no 8, 6. 8, 6, bom dia. Gio, será que 040922. Baixado e travado, visual. 10, tráfego avistado, pista 10, pouso autorizado, 130 graus, 8 nós. Informação de tráfego à esquerda na final pista 17. Temos um helicóptero. Vai aproximar para aquela cabeceira, não interferindo na sua aproximação. Livre pouso, voo 1434. 434, livre pouso 190. Autoridade LS, pode avisar. 2000, autorizado LS, chefe Pará. Gol no 922, vetoração para separação, curva esquerda, proa 0 no 0. Esquerda 0 no 0, gol 922. Gol no 922, reduza para 1-9-0 nós. 1-8-0 nós, gol 922. Oceané 6225, do localizador a 5 milhas do externo. Oceané 6225, complete aproximação, chame torre 1-1-8-6. 26, bandido. Torre Salvador, bom dia, Oceané 6225, no localizador a 5 milhas do externo. Gente, número 2 para pouso 6225, reporte o externo checado, pista 10. Portará 6225. 624. Qualquer deck, tele manter flight level 050, área arrival. Reclear now to flight level 050, leaving now 150 to Mara arrival. And then 624. 50 tá 3304. Gol no 922, curva direita para o 070. 070, tá livre, ILS? Autorizado ILS, desce para 2000 pés. 2000 pés, livre ILS, gol 922. Atingindo 50, tá 3304. Tá 3304, desce para 3000, ajuste 10 no meio. 3000 no 0 no meio, tá 3304. Gol no 922, confirme, estabilizado. Estabilizado, localizador, 922. Flight LS, chame torre 1 no 8-6. 18-6, 922, chamarei. Afirmativo. Mediado 140 com 10, vai aguardar para o cruzamento da aeródromo, ok? Flight de aproximação, reporte estabilizado. Sente para 2006, reportará estabilizado 3304. 3304, reduza para 1909. Tá, está mantendo 190 lá. 6, 150 com 10, aguarde, pessoal. Aguardando, 922. Fora do solo, levantar, vai aguardar para cruzamento 2090. Afirmativo, arremeteu 06, mantém o setor sul, aguarde cruzamento do aeródromo, Antônio Matão. Trago. Oceané 6225, tráfego, helicóptero decolando 17, vai manter o setor sul à sua direita. Pista no zero livre, 150 com 10, pouso autorizado, 6225, ouça. Pouso autorizado, ciente das condições, 6225. Livre Alfa Juliette, portão 3. Bom dia, Alfa Juliette, portão 3, gol no 434. Telematango, a proia aqui, a cabeceira 10, aguardando para o cruzamento na sequência, Telematango. Pago, grato. Livre cruzamento e base, aguardando para a emitida no 7, o Telematango. Livre cruzamento, aguardando a emitida no Limatango. Sando Adolf, 250 para 150 com a Índia. Sando 3663, essa identificação, mesmo mantenha 040, chegada bom. Identificou 040 na bom, 3663. No solo 09, direito 129. Direito 219, o 6225, bom dia. Alô, Salvador, bom dia, Xané 6225. 625, bem-vindo a Salvador, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 6225. Dado na 10, travado com 9200. O Telematango aproxima e aguarde para a emitida no 7. Aproxima e aguarde, pago. Salve Salvador, Golfo, Quinha Delta. Na escuta, finalizou? Positivo, teste de rebote. Ele, bom dia, grato. Estabilizado na final da 10, da 3604. Tá, 3604, Copa Celeste, chamatou na frequência 18, decimal 6. Chamatou agora, graças a... Guardar. Bom dia, 3604, da Sam, na fila da 10, embaixo de gente, continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso, número 2, na sequência, 3604. 3604. Tango iniciaria de imediato, tentando a esteira do 37 cruzou o eixo. 7, ok, está livre, aguardando para o cruzamento aeróbico, ok? Desculpa, só um minuto. 5. Obrigado. 1-0, rota de Zulu 1-0, decola da 1-0, curva direita. Superfície da El Leida, após Leida, irá voar bridge ao intercepto este da aerovia e segue conforme após. 5421, no código transponder, controle 1935. Chama na conta final, guarda no vento, agora para a emitida. Chamará na conta final da 1-7, Limatango. 0, aciona 5421, no controle 1935, 6219. Portão 4, chama como fonte para o puxa acionar. 6219. Alfa Vito Júlio, pronto cópia? Now 2000 feet over QNH 1016. I will report the established on final ILS. Rodian 642. 7, a sua esquerda sem interferir na aproximação, pouso autorizado, 160 graus, 89016, notinho está 3304. Sim, autorizado, pouso 90, centro do tráfego, 3304 até. 4, BB02, cotejamento correto, chame em torre agora em 118.6, 1 no 8.6 torre, ajustado no 0 no 6, o Alfa de Juliette, para acionamento da colagem. Solo, bom dia, gol no 922, está aqui sendo pela Alfa. 922, bom dia, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, gol no 922. Fala Salvador, bom dia, azul 4208, informação Índia 2, então 370 de 6. 370, está pronto, cópia? Sim. Azul 4208, Recife, melhor do mundo, 370 aprovado, rota via Peruísque 58, decola no 0 com a esquerda, perfil da Pucajama, transmissão Caju, 5413, o código transponder, controle opere 119.35. Autorizado 370, preciso. É alto plano de voo, via 0858, sai da PUC, Santo Cajó. 5413, transponder, 1935, controle azul, 4208. Remota, chame condução para o puxa, será? 208. Autorizado 160, meia dúzia, Tango. Já. 304, somos solo zona 4, direita 1, 219. Direita 219, 3304. Solo 3304, livrou a pista na 3-4. Bem-vindo, Alfa Juliette, portão 05. Obrigado, Alfa Juliette, para 05, 3304. Lima Tango, aproximação autorizada, 170, 612, chama para a emitida. Tango. Controle de Salvador, é o Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Papa Tango, Alfa Vitor Juliette. Charlie Alfa Tango, prossiga. Charlie Alfa Tango, senhor. Decolou de Costa Azul, está com destino a São Sebastião do Passé, somos 5 pessoas a bordo, eu tenho 2 horas e 50 de autonomia. Está no momento no trajeto do Hotel Pestana, é o Charlie Alfa Tango. Ok, Charlie Alfa Tango, vai manter 500 pés até Passé? Afirmativo. Gente, mantém o corredor Axé, após o ingresso no Bonfim e voa direto Passé. Só me confirme o PLB. Somos 5 pessoas a bordo, senhor, e o transponder eu mantenho 0170. Estimativo, mantenha o código 0170, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango. Só me confirma, foi feito o plano de voo junto à Sala IF? Afirmativo, para as 11 horas do Lula. Salvador, é o Trip 5217. Trip 5217, a sua identificação, autorizada de chegada a BUNF, disponível 050, ajuste 10 no meio. Chegada bom, descida para o 050. Salvador, é o 5217 voltando. Capa, a não ser que seja interesse do controle descer agora, nós gostaríamos de descer dentro de mais 20 milhas. Reporte de horas descidas. Tamarino Ideal, 5217. Ele matando o livro é emitido, 180 com 8. Estabelecendo final and 624. Tango. Final contact tower, frequency 18 decimal 6. 118 decimal 6. Thank you. Alfa Romeo, Charlie Tango, Fiat, reporte 20 milhas fora. Charlie Alfa Tango, Salvador. 624, full establish. Giordano, I'd like to full stop. Pode estabilizar. Run 80 degrees, 07 knots, clear to land runway 10. Clear to land 1807 knots. 10, reporte estabilizado 3663. Gente, 170 com meia dúzia, aguarde para a minha metida, até levantando. Tá bom. Autorizado, chame para ingresso, Alfa Vito Juliette. Tan 3663, traço 11 horas, 5 milhas, rumo oposto. É um helicóptero mantendo que é certo. Sério, Tango, observa o MD-8 cruzando, está livre na sequência, observa a esteira 180 com meia dúzia, até uma Tango. DP 5217 no ideal de descida. Trip 5217, desça para 4.000 pés, QNH 10 no meia. 4.000 QNH 10 no meia. Salvador, Band Web 5826, cruze 95 para 150. Web 5826, essa identificação, chegada a Mare, desça 050, ajuste 10 no meia. 10 no meia, 050, na frente da entrada. Foxtrot, 1-1 decimal 9. Via Fostro, 1-2-1-9, and the 6-2-4. Loud and boring, and the 6-2-4. 64, welcome. Continue taxi in Alpha and maintain position before Juliet. Okay, taxi Alpha, maintain position until Juliet. Tango livre final, reporte para a emitida 150 com 612. Bravo. Estabilizou na LS 3663, visual. Confirme para o controle. Tango 3663, estável na LS da 10, visual. Tango 3663, chama a torre na frequência 18960. 1186. Entendi, alternada. 3h45, autonomia 103 do POB, alterna Maceió. Maceió, copiado. Táxi via parte principal em Alfa, 18 menos pontos para com a torre, ajuste no 0 no meia, bom voo. Índia Alfa, 206, com a torre azul, 4208, no 0 no meia. 160, meia dúzia. Torre Salvador, bom dia, alta 3663. Final da X-Ray da 90 visual. Gente, continua, aguarda autorização para 3663. Aguarda autorização, 3663. Sali Matango, 24, mantém o setor sul, aguarde o cruzamento da aeródromo. Vai, Matheus, setor sul, pago. Da 3663, helicóptero equado no 7, vai manter o setor sul à direita, na sua aproximação. 160 graus, meia dos nossos, pouso autorizado. Livre, pouso no 0, 3663, sempre de helicóptero. Controle Salvador, Oceanair 6302, transfere 1950 centro da Índia. Oceanair 6302, essa identificação, chegada a Mari, desse plano de voo 060, QNH1906. Ativo, no perfil da Mari, 060, 1096, ajuste? Sim, Oceanair 6302. Afirmativo, ajuste no 0 no meio, Xané 6312. Xané 6312, descendo para o 060. Alfa, Vitor, Juliette, autorizado aliás, mantém. Marcelo Matango, autorizado cruzamento, temos um Cessna 150 da CFA que vai ingressar para decolagem, aguarde para aproximação, câmbio número 7, Marcelo Matango. Ok, vai alongar do vento, observando o Cessna e informando que é posição final na 7. Oi, Salvador, bom dia, Azul 408, ponto espera da 10, pronto. Gente, azul 4208, alinhar e manter pistão 0. Alinhar e manter pistão 0, azul 4208. Ele me chamou, tá baixa a mensagem. 3663 na escuta? Na escuta. Ok, pousou, livrou, 27129. Ainda tá muito baixo, não tô conseguindo compreender. O Papa Romeu. Tô quando alinhado e pronto, decolagem autorizada, pista 10, 150 metros. Quando pronto, autorizado decolagem azul 4208.